Se eu perguntasse a você um vício que você se incomoda no outro, ou uma virtude, talvez no seu sua companheira, no seu amigo, alguém da sua família, você responderia rapidamente, prontamente. Agora, se eu lhe perguntasse qual é o seu maior vício, qual é a sua melhor virtude, aí você demoraria mais para responder. Eu diria que um dos grandes vícios do ser humano é conseguir olhar mais fácil para o outro do que para ele. Você consegue falar do outro rápido, na hora, a resposta na ponta da língua. Mas de você, aí você pensa, eu, defeito, meu vício, difícil, não sei. Porque é difícil olhar para você, é difícil olhar para dentro. É difícil tirar tudo isso que vocês enfeitam para mostrar para os outros e conseguir ver o que realmente tem lá dentro. Esse é um dos maiores vícios do ser humano. Agora eu diria que a maior virtude é a bondade. Você sabe por quê, moço? Eu gosto muito também de ditados. Eu acho que os ditados ensinam muito de uma maneira bem concisa. Sim. E existe um ditado que fala assim: olho por olho o mundo acabará cego. Então, se só existisse maldade, o mundo seria uma guerra sem fim até a erradicação total da raça humana. Se alguém lhe faz uma maldade e você retruca com uma maldade, ela vai dar de novo uma maldade e assim vai ficar o confronto. Agora, se você retruca uma maldade com uma bondade, acabou. Acabou. Por isso que o mundo ainda não está cego. Então, antes de você abrir o seu coração e acreditar que você está fraco, alimente a sua fé em primeiro lugar. E converse com o seu guardião, mentalize o seu guardião para saber o que ele realmente precisa. O que ele realmente quer de você. Se ele naquele momento prefere uma oferenda ou a sua fé, o seu amor, a sua devoção, o seu respeito, a sua gratidão. Nós, enquanto guardiões, nós nos preocupamos com os nossos guardados, com aqueles pelos quais nós zelamos. Mas nós não colocamos expectativas neles. Muitas vezes eles vão nos decepcionar, mas nós estamos ali para ajudá-los a levantar. Todos vocês vão tropeçar. É normal. Isso é natural do caminho que vocês trilham, do percurso que vocês vão caminhar. Mas nós esperamos de vocês o reconhecimento do seu erro. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de falar com o senhor. Qual que é o nome do senhor? João Caveira. Seu João Caveira. Senhor João Caveira, por que o nome Caveira no seu nome? Moço, entenda que o nome ele tem várias representações, né? Talvez se eu lhe perguntasse qual o significado do seu nome, você não saberia me dizer especificamente do seu nome. Mas o senhor tem consciência da importância dele para você, não é verdade? Então, o nome, ele diz muito sobre a quem ele se refere, principalmente sobre as suas origens, sobre o seu modo de trabalhar, sobre a sua essência, sobre a sua história. Então, entenda que o nome, ele tem toda uma mística envolvendo ele, assim como vocês têm uma série de peculiaridades que envolvem a trajetória de vocês, não é verdade? Sim, senhor. Vocês têm aí na palma da mão de vocês algo que é único, que identifica cada um de vocês. Vocês têm um código, cada um de vocês, não é? Que está registrado e identifica cada um de vocês como pessoa. O sangue que corre em vocês é único. Na verdade, diz muito sobre a sua trajetória. Então, vocês podem entender também o nome como algo relativo a isso, que vai dizer sobre a sua trajetória, sobre a sua essência, sobre a sua origem, sobre o seu modo de viver, sobre as suas características e várias outras coisas. claro que sim. Qual que é o seu ponto de força, ambiente de trabalho? Meu ponto de força é no cemitério. É. Talvez não tenha ficado claro na minha resposta que você me perguntou qual o significado de caveira no meu nome. Sim. E a sua pergunta seguinte veio para fortalecer a pergunta anterior, não é verdade? Sim, senhor. Pois é. Então, justamente, caveira remete ao meu ponto de força, que é na Calunga, no cemitério. Então, eu trabalho na força do cemitério, assim como tem outras entidades, outros guardiões, outras pombagiras, caboclos, pretos velhos, cada um trabalhando dentro do seu ponto de força. Pode ser o cemitério, pode ser a Calunga Grande, pode ser a rua, a encruzilhada, a estrada, o tempo, o vento, o mar, a areia, a terra, o sol, e por aí vai. Claro. Por que que o senhor decidiu se tornar um guardião da lei? Essa é uma boa pergunta, moço. Na verdade, foi me dada a oportunidade de me tornar um guardião da lei. Uhum. Entenda que as circunstâncias que remetem a essa autorização que me foi concebida, uhum, eu ainda não posso deixar muito claro, porque isso faz parte de um processo de aprendizagem e de descoberta pelo qual o meu cavalo está passando. Ah. Então eu não seria um guardião da lei se eu chegasse aqui e revelasse os meus segredos. Porque que mérito teria o meu cavalo em descobrir tudo assim? Não é verdade? É assim, sendo sim. Dito. Então ele precisa do processo de aprendizado dele. É. O que eu posso lhe revelar, uhum, é que é nos concebida a oportunidade, né, a proposta de trabalhar dessa maneira, como poderia ser feita de outras maneiras. Mas assim foi feito, uhum, e eu decidi aceitá-la. Muitas pessoas dizem que encarar a si próprio e as suas sombras é uma das maiores dificuldades e que Exu teve que passar por isso antes de finalizar ali sua formação. Qual foi a maior dificuldade para o senhor se tornar um guardião? Moço, acho que a grande característica do povo da esquerda, uhum, do povo guardião, é conhecer a essência do ser humano. O povo guardião, o povo da esquerda, o povo das trevas, é aquele que está mais perto da encarnação que vocês têm, das características de ser humano que vocês têm. Então, o Exu, uma pombagira e as demais entidades que trabalham na linha da esquerda, uhum, não seriam o que são se não tivessem vivenciado a oportunidade, a experiência de conhecerem a pura essência do ser humano, a pura essência da dor, do sofrimento, da mesquinharia, da maledicência, das brigas, das injúrias e todos os percalços pelos quais vocês passam dia após dia. Uhum. Claro que sim. Qual que o senhor acha que é a maior dificuldade do ser humano de viver dentro da lei universal, da lei de justiça? Moço, o ser humano, ele precisa do esclarecimento. Não só essa religião, mas como muitas outras, buscam a evolução. Uhum. E a evolução passa pelo esclarecimento, pela fuga da ignorância. Então, eu te pergunto, como seria difícil para vocês lidar com a ignorância? Por isso vocês estão em ascendente conhecimento, em ascendente experiência. O mais difícil para o ser humano é reconhecer a sua posição de ignorante. Reconhecer a sua posição de que não sabe das coisas e precisa aprender. Esse é o principal passo que vocês têm que dar para crescer na vida de vocês. Porque se vocês acham que não tem para onde ir, por que que vocês vão se mexer? Então, primeiro é preciso aceitar a condição de mudança, de necessidade de aprendizado, de evolução, de transformação, de crescimento, para só então você agir, você mudar o seu caminho, você mudar o seu eu. Claro. É legítimo, seu Exu, uma pessoa que está com uma dor, uma necessidade fisiológica que não consegue sanar, ela perder a fé Quando passa o tempo, ela faz as orações, pede a Exu e ninguém ajuda. Moço, é compreensível. Não é verdade? É compreensível. Mas legítimo talvez não seja a palavra mais adequada. Sabe por quê, moço? Seria muito cômodo, muito confortável você simplesmente justificar o seu abandono das suas ações, das suas responsabilidades, dos seus caminhos, dos seus compromissos, simplesmente porque você perdeu a fé. E porque você perdeu a fé, você vai parar de viver? Você vai abandonar aquilo que você combinou, aquilo que você acordou? Não é verdade? Claro, olha aí. O senhor não acha que é legítimo, por exemplo, uma pessoa que, como todos nós, tendo necessidade de segurança, se sente ameaçada e ela ir lá e tentar acabar com a origem da ameaça, seja um vizinho, seja alguém que pode dedurar ela? Como que o senhor acha que deve ser o comportamento do ser humano quando quer a todo custo garantir a segurança dele? Moço, acontece o seguinte, toda ação tem uma reação. E eu não vou ser a única entidade que você vai ouvir ou já ouviu falar disso, não é verdade? Então antes de você praticar a sua ação, você tem que pensar na reação que ela vai ter, nas consequências que ela vai ter. Você não pode simplesmente tomar uma ação ao seu bel prazer, porque você se achar digno de executá-la e para você é suficiente isso. Você é digno de executá-la e o outro é digno de recebê-la. Então, o grande aprendizado que vocês têm que ter nessa vida é imaginar como essa ação vai repercutir no outro. Se você não vai estar interferindo no direito do outro, se você não vai estar machucando o outro ao seu bel prazer, simplesmente pela sua segurança. Porque, concorda comigo, né, moço? Você está num mundo em que todos os outros estão. Talvez aquilo que seja uma ameaça para você, também seja para ela, também seja para ele. Por que que você pode ter uma ação individualizada no sentido de se prevenir e essa ação pode gerar consequências para o outro, que decidiu não tomar a mesma ação? Tá entendendo? Claro que sim. Quando as pessoas falam de relacionamento e pede a Exu, pede a Pombogira que auxilie, Exu pode ir, pode ajudar de alguma forma, se sim, até onde? Moço, essa é uma pergunta que eu já esperava. Eu gosto muito de fazer analogias. Eu acho que a analogia é um recurso muito interessante de aprendizado que vocês podem utilizar na vida de vocês em tudo, não é verdade? Então eu vou dizer assim, entenda um relacionamento como uma estrada que você tem que percorrer, daqui para um outro reino, para um outro castelo. Pense que você tem que percorrer essa estrada. Você vai decidir quando. Você tem o livre-arbítrio de quando. Não é verdade? Agora, você não sabe como é que vai estar o tempo. Se vai fazer frio, se vai fazer calor. Você não sabe se vai ter comida na sua trajetória, por onde você vai percorrer. Você não sabe se vão ter inimigos, batalhas, entraves, animais, ameaças. Isso você não sabe. E é aí que a gente entra, no sentido de auxiliar. Porque se você tem que percorrer aquele caminho, você vai percorrer, moço, mais cedo ou mais tarde. Agora, a maneira como você vai encará-lo, a força que você vai ter dentro de si para encará-lo, e as ajudas, as orientações, aí é que nós entramos. É aí que nós podemos ajudar. Claro, Tá entendendo? sim. Se a pessoa disser assim, bom, se o Exu ajuda com marafa, vou comprar um uísque, daí a ajuda vai ser melhor. Como que vocês veem essa atitude humana? Moço, essa atitude é simplesmente no sentido de agradar. É. Sinceramente, se você me trouxer o uísque ou marafa, para mim é a mesma coisa. Eu não preciso disso para trabalhar. Você sabe do que eu preciso? Eu preciso da sua fé. Preciso que você acredite. Porque se você vem me pedir que eu transforme a sua vida, como é que eu vou transformá-la se você não quer abrir seu coração para que eu faça isso? Muitos vêm aqui procurando milagre, procurando a transformação, mas a transformação está dentro de você, está no coração de cada um de vocês. A nossa função enquanto espíritos de luz E sim, eu sou um espírito de luz, é justamente fazer com que vocês encontrem essa transformação dentro de vocês. É justamente fazer com que vocês se encontrem nesse labirinto que é a cabeça e o coração de vocês através de uma saída. Claro, claro que sim. Nós aprendemos que os Exus são os guardiões, os trabalhadores da luz na escuridão. Quando alguém, ouvindo o Exu dizer que eu sou o espírito de luz, pode ficar contrariado, o que leva uma pessoa a acreditar que vocês são realmente da parte do demônio, do diabo? Moço, esse é um assunto que a gente poderia passar aqui bastante tempo falando. E eu tenho um grande conforto em tratá-lo, porque é um assunto que muito me apetece. Moço, acontece o seguinte: tudo na vida é duplo, tudo na vida é dúbio, tudo na vida tem os dois lados. Certo, eu queria um pano. Moço, vou dar exemplos, eu acho que nada adianta eu falar e não justificar. Você tem o quente e o frio, o alto e o baixo, a água e o fogo, a luz e as trevas. As trevas nada mais são do que a ausência de luz, nada além disso. Vocês que interpretaram luz como bondade e trevas como maldade. Mas, parafraseando companheiros que trabalham ao meu lado, quem é o verdadeiro Exu? Quando o consulente chega pedindo uma maldade, será que sou eu que sou o demônio que estou aqui para lhe servir? Ou é você que vem me pedir uma maldade para o seu irmão? Você está entendendo, moço? Então muito vai da sua interpretação. Naquele livro sagrado que vocês, algumas religiões utilizam, como é que é o nome? Isso, na Bíblia, tem uma passagem que fala assim: se o seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue fora. Não é assim? Eu estou enganado. É assim, né? Talvez não seja exatamente dessa forma, porque não é uma energia que eu estou muito familiarizado. Não, claro. Mas o que acontece, moço? Se fosse assim, se fosse tomar o pé da letra, o mundo estaria cheio de gente sem olho por aí. E sem os dois, por sinal. Não é verdade? Sim. Então vai da sua interpretação. Se você vê uma pessoa chegando aqui me pedindo uma maldade, será que sou eu que sou o demônio? Será que sou eu que sou a entidade do mal? Ou a pessoa que vem me pedir? Então os seres humanos precisam ter consciência daquilo que eles vêm até a entidade pedir. E assim como vocês, é muito importante que vocês tenham essa consciência, que assim como vocês, seres andantes terrenos, nós temos nossa evolução. Vocês não têm a evolução de vocês? Nós temos a nossa. Nem toda entidade tem um alto nível de esclarecimento. Existem diversos patamares, compreende? Nas diversas linhas de trabalho, existem diversas camadas de evolução da entidade. Existem entidades que estão aqui para servir. Se você vem pedir um trabalho, ela vai lhe atender. Porque muitas vezes ela não tem o conhecimento de que aquele trabalho não vai gerar um resultado positivo. Mas ela é uma serva. Ela está aqui para servir. Ela está aqui para lhe ajudar. E se ela entende que isso que você pede é uma ajuda, ela vai lhe ajudar, moço. Porque a luz, a evolução dela vai à medida que ela trabalha. Independente, ela não está aqui para julgar, a entidade não está aqui para julgar, ela está aqui para lhe ajudar. Algumas, a grande maioria, tem esse discernimento, essa consciência, esse esclarecimento de que se eu vou lhe ajudar fazendo mal ao outro, isso não é uma boa ajuda. Não é verdade? É melhor que eu não faça essa ajuda a você. Mas outros não têm essa compreensão. Então é importante que seja compreendido isso, esse tipo de coisa. Está entendendo? Claro, Vocês, quando vêm pedir por outra pessoa, vocês precisam ter consciência do que está acontecendo com vocês, daquilo que se passa dentro do coração de vocês. Porque você quer pedir para mudar outra pessoa, por que você não pede para mudar a si próprio? Não é muito mais eficaz, está muito mais perto de você, está aí dentro do seu coração. Por que você vai vir pedir por outra pessoa? Então esse esclarecimento que é importante, antes de vocês julgarem a linha que está aqui para lhe atender, julgue o seu coração, faça uma análise interior, olhe no espelho, tire as suas amarras, suas roupas, suas máscaras e observe aquilo que se passa dentro do seu coração e da sua cabeça. Quando a pessoa, ela reclama que é uma pessoa que não tem autoestima, porque só faz coisa errada, é burra mesmo, e depois fica desacorçoada ou desenganada com a Umbanda, porque Exu sempre diz que vai ajudar e ela está sempre se sentindo mal e para baixo, e sem autoestima. Qual que é a razão disso? Exu realmente não está ajudando? Moço, eu costumo dizer que os milagres, eles estão aí, por todos os cantos. Em cada esquina tem um milagre esperando por você. Agora, esse milagre nunca vai bater na sua porta. Você nunca vai encontrar esse milagre se você não sair da sua casa. É só você parafrasear e fazer uma analogia com as oportunidades que vocês têm de ganhar dinheiro, de trabalho. Alguns até têm um empregador batendo na porta, mas isso não é tão comum. E assim é com os milagres, com as grandes transformações. Se você ficar dentro da sua casa, do seu castelo, esperando que a milagre aconteça e bata na sua porta, chamando, vem, está na hora de acontecer, está na hora de se transformar. Você acha que isso vai acontecer? Então, não adianta nada a gente falar para a pessoa, acredite, eu vou lhe ajudar, eu vou atuar, eu vou abrir seus caminhos. Eu vou lhe dar prosperidade, eu vou ajudar você no seu crescimento, eu vou ajudar você no seu conhecimento. Se ela não procura isso, se ela fica esperando que caia do céu, moço. Porque o que cai do céu é só chuva. O seu Exu acredita que a pessoa precisa buscar conhecimento ou boa vontade basta? Essa é uma ótima pergunta. Moço, é muito comum vocês se perguntarem muitas vezes, fazer uma comparação dentro dos próprios terreiros e casas de trabalho, como é que pode, às vezes, uma entidade de muita luz, um grandioso Exu, um grandioso índio, preto velho, trabalha com um médium que às vezes não tem tanto conhecimento, um médium rude, um médium grosso, um médium que fala errado, não tem uma instrução. Mas, moço, muitas vezes isso faz parte do processo de aprendizado do médium. Assim como o médium e a entidade, eles aprendem um com o outro, assim é a escada evolutiva. Muitas vezes uma entidade de grande conhecimento e grande luz está ali para fazer com que aquele médium evolua. Está entendendo? Sim. E a recíproca é verdadeira. Muitas vezes uma entidade ainda está começando o seu trabalho de ajuda e é lhe dado a oportunidade de trabalhar com o médium que vai fazer com que ela consiga galgar novas camadas de aprendizado. Como eu disse, nós todos temos nossos patamares. A evolução nunca termina. A evolução é contínua para vocês e é contínua para nós. E assim nós seguimos nosso degrau. E aí eu digo para você, o conhecimento ele é muito importante. Por quê, moço? Se eu lhe der uma atividade para você fazer, deixar tudo escrito, e você vai viajar para longe para fazer essa atividade. Você nunca fez, você não sabe. Aí você chega lá e vai ler tudo que eu disse para você fazer. Você nunca fez. Vai ser fácil para você executar? Não, senhor. Não vai. Mas se você já tiver aquele conhecimento, quando você ler, não vai ser mais fácil? Assim é o aprendizado do médium quando ele estuda, quando ele busca o conhecimento. É por isso que nós cobramos tanto de vocês, que vocês estudem, vocês evoluam, vocês busquem o conhecimento, que não adianta nada nós nos utilizarmos do aparelho de vocês, se o aparelho de vocês não tem as ferramentas que nós necessitamos. Você está entendendo? Muitos vêm de outros tempos, de outras origens, nem a língua é a mesma. Então é muito mais fácil quando o médium busca esse conhecimento, busca o aprendizado, para ter as ferramentas que a entidade precisa para desenvolver o trabalho. Então, se você é um médico que busca evoluir, busca aprender, se você estuda, Quando você estiver em comunicação com a sua entidade, você vai entender muito mais fácil aquilo que ela lhe deixou escrito para fazer. Oh. Porque você adquiriu esse conhecimento. E isso faz parte dessa trajetória evolutiva. Você está entendendo? Porque pense assim, vocês estão no patamar de vocês de aprendizado, de crescimento. De que adiantaria eu chegar e falar tudo o que você tem para fazer? Que mérito você tem? Por que que você teve essa dádiva e a outra pessoa não teve? De ter um guardião para ensinar tudo. Então vocês precisam passar pelo processo de aprendizagem. Vocês precisam ralar, vocês precisam estudar, vocês precisam adquirir o conhecimento. Nós estamos aqui para ajudar, dizer onde está, mas quem vai lá buscar são vocês. Porque o conhecimento vai ser de vocês e nós vamos fazer uso deles para ajudar as pessoas. E assim, você vai estar evoluindo, eu vou estar evoluindo, aquele a quem nós atendemos vai estar evoluindo também. Está entendendo? Claro que sim. Sim, senhor. Muita gente ama seus guias e suas entidades, às vezes até ao extremo. Qual é o limite do amor que a gente deve ter pelas entidades, seu Exu? Moço, eu acho que a lealdade ela é fundamental. Mas o limite do amor é quando ele se torna soberba. E quando ele ultrapassa a humildade. Você pode ter uma enorme adoração pelo seu guardião, sua guardiã, seu caboclo, seu preto velho, sua criança, seu marinheiro, seja quem for que você adore. Mas não deixe que isso supere o seu respeito pela entidade do outro. Se você ama, ótimo. Maravilhoso para você, para o seu guia. Vocês vão trabalhar muito, vocês vão crescer muito, ele vai lhe ajudar muito. Agora não deixe que isso o faça pensar que o seu guia é superior por causa disso. O seu guia está acima dos outros. O amor, ele não precisa ter limite, mas ele não pode ser um amor cego. Tem que ser um amor racional, tem que ser um amor compreensivo de que existem outros espíritos de luz que vêm aqui para ajudar. E o fato de você adorar o seu guia não significa que ele seja superior aos outros. Não significa que ele seja único. Afinal, muito antes, às vezes, de você estar trabalhando com seu guia, outro guia lhe ajudou a te desenvolver, a chegar onde você está. Não é todo mundo que já chega trabalhando, é? A maioria dos médiuns tiveram uma outra entidade para desenvolver. Então, por que quando você passa a trabalhar, o seu guia é o mais importante e aquele que te desenvolveu? Seja se ele foi o seu, se veio em você ou se veio em um outro médium, mas lhe desenvolveu. Moço, vocês sempre precisam uns dos outros. Quando vocês são pequenos, você precisou de alguém, não foi? Para lhe alimentar, para lhe limpar, para lhe dar banho, para cuidar de você, para segurar sua mão, para lhe levantar quando você caiu. E assim vai ser. Quando vocês morrerem, você vai precisar de mãos para enterrar esse corpo, essa matéria que vocês carregam. Então por que você achar que você é autossuficiente? Por que achar que você está bem sozinho? Esse, para mim, é o limite do amor. É o conhecimento, é a humildade, é a racionalidade. Certo. Quando as pessoas dizem assim, eu preciso fazer uma entrega para o meu Exu, porque senão ele vai ficar fraco, vai vir uma quiumba, vai derrotar ele e vai entrar na minha casa. Quanto disso tem ciência e quanto disso é só um mito? Essa é uma boa pergunta, moço. Cada um se alimenta daquilo que tem fome. É. Ou estou mentindo? Não, senhor. É, então pronto. Então, se você acredita que o seu Exu se alimenta daquilo e você não faz aquela entrega, você vai criar dentro de você uma grande necessidade e talvez realmente enfraqueça a sua áurea, dando abertura para espíritos involuídos lhe afetarem. Porque você acredita que o seu Exu precisa daquilo. Mas isso vai muito do fundamento e dos estudos, da prática, dos princípios da sua casa, da sua linha de trabalho. Tá entendendo? Sim. O que realmente alimenta o seu exu, moço, em primeiro lugar, é a sua fé. Uhum. É a confiança que você carrega dentro do seu coração. Moço, não estou dizendo que os trabalhos nas encruzilhadas, as oferendas, não são importantes. Sim. Mas eu estou dizendo que tem outras coisas que vêm em primeiro lugar em razão disso. Então, antes de você abrir o seu coração e acreditar que você está fraco, uhum. alimente a sua fé em primeiro lugar. E converse com o seu guardião, mentalize o seu guardião para saber o que ele realmente precisa. O que ele realmente quer de você. Se ele, naquele momento, prefere uma oferenda ou a sua fé, o seu amor, a sua devoção, o seu respeito, a sua gratidão. Está respondido? Sim. O senhor acredita que não basta a gente ser filho de Umbanda e ter o Exu ali, firme na incorporação, para estar protegido de ataques desses espíritos zombeteiros? Como assim não basta? Não basta, já vou lá na Umbanda, já incorporo, já estou protegido, não tenho que fazer mais nada, ficar fazendo oração, ficar tomando banho. Moço, as coisas trabalham em conjunto, as coisas estão associadas. Uhum. Então de nada adianta você vir, colocar sua bela roupa, colocar sua guia, receber o seu guardião, uhum. se a sua conduta não diz respeito àquilo. Se você pratica a sua religião, se você pratica o seu trabalho só dentro do terreiro, uhum. você não está para praticar só aqui dentro, você tem que praticar lá fora. O que adianta você vir trabalhar com seu Exu, ele ajudar várias pessoas, ensinar várias pessoas e não ensinar você, e você não aprender? Aí não basta. Não basta você vir aqui fazer tudo isso se você não leva para si o que o seu Exu traz para você. Se você não leva para fora, para o seu vizinho que não pratica da mesma religião, para a sua casa. Existem muitos médiuns que vêm, que recebem grandiosos guardiões, que ensinam diversas pessoas. E depois o médium chega na sua casa e não trata bem a sua família, e tem uma conduta inadequada e faz tudo exatamente o contrário que o grandioso Exu dele ensinou. É. Por isso que não basta. E na medida em que você não tem uma conduta que lhe fortaleça, aí você vai abrir brecha para espíritos involuídos, para tudo isso de ruim aí. Porque se você está firme na sua cabeça, se o seu Exu está firme na sua cabeça, você vai seguir aquilo que ele falou. Mas isso depende de você querer seguir. Moço, um grande erro que os médiuns e consulentes cometem é achar que aquilo que a entidade fala só serve para o outro. Não é assim que acontece? Sim, senhor. Principalmente quando vem um guardião, um espírito de luz, vem falar para muitas pessoas. Aí ele ensina, fala belas coisas, e aí tem várias pessoas, e aí a pessoa fica pensando, isso aí foi bom para fulano. Eu tenho certeza que o Exu falou isso para ciclano. Ah, aquilo foi para aquela moça. Por que vocês não pensam? Aquilo foi para mim. Aquela mensagem foi para mim. Eu estou fazendo isso de errado. Poucos pensam assim. Poucos. E assim é quando vocês estão dando consulta com o guardião de vocês, ou com a guardiã, seja quem for. Vocês não notam que ali tem muitos ensinamentos para vocês. Os principais ensinamentos são para vocês. Uma parte, sim, é para aquela pessoa. Mas se vocês tiverem essa perspicácia, essa percepção, esse esclarecimento de entender aquelas palavras para si, aí sim, aí vai bastar. Aí você vai ser um médium de valor, um médium protegido, um médium firme. É isso que nós, Exus, esperamos de vocês. Entendeu, claro, moço? Claro que sim. O que deixa o senhor indignado, chateado, frustrado dentro do comportamento de um médium? Moço, nós, enquanto guardiões, nós nos preocupamos com os nossos guardados, uhum. com aqueles pelos quais nós zelamos, uhum. mas nós não colocamos expectativas neles. Uhum. Muitas vezes eles vão nos decepcionar, mas nós estamos ali para ajudá-los a levantar, todos vocês vão tropeçar. É normal. Isso é natural. Do caminho que vocês trilham. Do percurso que vocês vão caminhar. Mas nós esperamos de vocês o reconhecimento do seu erro. Ah. Nós esperamos de vocês a humildade para ver que vocês estão no chão. E agora é hora de levantar. A consciência, a tranquilidade, a bondade de reconhecer, de olhar para si, de se olhar no espelho e falar, eu errei. Mas eu confio no meu guardião, ele vai me ajudar. Eu errei, mas eu quero aprender. Eu errei, mas eu não quero errar de novo. O que mais decepciona um guardião é a soberba do seu médium. É o convencimento, é a falta de humildade. É acreditar que ele nunca erra. Que só porque ele é acompanhado por um Exu, por uma Pombagira e por uma série de outras entidades de várias linhas diferentes, ele é onipresente, ele é onipotente. Porque esse aí, moço, é só um homem lá de cima que é. Claro. Essa é a decepção que muitas vezes nós temos com vocês médiuns. Muitas vezes, não raro. Mas nós insistimos. Nós tentamos mais uma vez. Porque faz parte do nosso, da nossa oportunidade, da nossa missão, ajudá-los a crescer, ajudá-los a evoluir, ajudá-los a aprender. Mas só aprende quem quer. Você se alimenta daquilo que você sente fome. Se você sente fome de conhecimento, de aprendizado, então você vai ter seu aprendizado. Você vai ter conhecimento. Mas isso vai de você, da sua vontade. Por falar em vontade, conhecimento, aprendizado, qual é o melhor caminho para o desenvolvimento da mediunidade? Moço, sem dúvida alguma, o melhor caminho é você respeitar o tempo da sua espiritualidade. Oh. Você não precisa ter pressa. Você não precisa querer que as coisas aconteçam mais rápido do que elas têm que acontecer. Você sabe por quê, moço? Porque a espiritualidade é sua. É um dom seu. Então, para que você vai ter pressa? Para que você vai querer passar na frente? Para que você vai querer subir um patamar? Você está competindo com alguém? Muitos estão, muitos pensam que estão. Mas essa não é a verdadeira mediunidade. Essa não é a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade, ela é serena, ela é bela, ela é suave, ela é tranquila. O verdadeiro caminho do desenvolvimento é a confiança, é a fé, é a perseverança. É você aceitar que se um dia o seu guardião não chegou, se o seu guardião demorou 7 anos para chegar na casa, isso não faz dele melhor nem pior, nem faz de você um mau médium. Pelo contrário. Talvez seja só uma provação pela qual você está passando, para ver se você é digno de receber aquele guardião, se você é capaz de esperar tanto tempo para ter ele, principalmente nesse mundo corriqueiro que vocês vivem, nessas relações afetuosas vazias. Porque é isso que nós esperamos de vocês, poder encarar vocês face a face e vocês serem verdadeiros e vocês confiarem. Mesmo quando vocês não estão nos vendo, porque nós estamos vendo vocês. E nós vemos vocês por completo. Nós vemos os vícios e as virtudes que vocês carregam. E é neles que nós trabalhamos. Claro. É, dá um exemplo de um vício e de uma virtude do ser humano de hoje. Moço, ótima pergunta a sua. Eu posso retrucar? Pois não. Se eu perguntasse a você um vício que você se incomoda no outro, ou uma virtude, talvez, no seu, na sua companheira, no seu amigo, alguém da sua família, você responderia rapidamente, prontamente. É. Agora, se eu lhe perguntasse qual é o seu maior vício, qual é a sua melhor virtude, aí você demoraria mais para responder. É. Eu diria que um dos grandes vícios do ser humano é conseguir olhar mais fácil para o outro do que para ele. Você consegue falar do outro rápido. Na hora, a resposta está na ponta da língua. Mas de você, aí você pensa, eu, defeito, meu vício, difícil, não sei. Porque é difícil olhar para você. É difícil olhar para dentro. É difícil tirar tudo isso que vocês enfeitam para mostrar para os outros e conseguir ver o que realmente tem lá dentro. Esse é um dos maiores vícios do ser humano. Agora eu diria que a maior virtude é a bondade. Você sabe por quê, moço? Por quê? Eu gosto muito também de ditados. É. Eu acho que os ditados ensinam muito de uma maneira bem concisa. Sim. E existe um ditado que fala assim: olho por olho o mundo acabará cego. É. Então, se só existisse maldade, o mundo seria uma guerra sem fim até a erradicação total da raça humana. Se alguém lhe faz uma maldade e você retruca com uma maldade, ela vai dar de novo uma maldade e assim vai ficar o confronto. Agora, se você retruca uma maldade com uma bondade, acabou. É. Acabou. Por isso que o mundo ainda não está cego. Não é verdade? Sim. Não é por isso? Porque com a bondade acabou o mal, acabou a guerra. Se você fez um mal a ela e ela retornou com o bem, por que que você vai continuar retrucando, dando mal a ela? Aí seria doentio. Então eu diria que uma das maiores virtudes é a bondade do ser humano. Porque a bondade, ela é capaz de erradicar o mal. Claro. Assim como a luz. Onde há luz não há escuridão. Onde há bondade, a maldade vai cessando, a maldade vai sumindo, a maldade vai se apagando. Claro, claro que sim. Qual que é a origem do sofrimento? Moço, o sofrimento, como muitas entidades falam, ele faz parte do aprendizado. Para você dar valor àquilo que você conquista. Porque de que adianta você conseguir tudo sem sofrimento? Eu, apesar de não gostar muito da linha do amor, do relacionamento entre duas pessoas, eu vou trazer um pouco para esse lado. De que adianta você amar uma pessoa que só tem virtudes? Aí é fácil. Isso não é amor, isso é comodismo. Agora, se você ama alguém que tem defeito, isso é amor de verdade. Porque o amor, ele ama até os defeitos. Esse é um amor verdadeiro. E assim, é de que adianta uma conquista que você não sofreu para conseguir? Uma estrada que você foi caminhando, sem pretensão, e de repente encontrou alguma coisa. Agora, aquela estrada dura, aquela estrada de sofrimento, de aprendizado. É por isso que existem os espinhos pelo caminho. Porque onde entrou um espinho, não vai entrar outro. E aí você vai ficando calejado. E aí depois, quando você chega no final e olha quantos espinhos entraram no seu corpo, você fala, eu consegui, eu venci, eu fui forte, eu conquistei. Aí está o verdadeiro valor do sofrimento, o aprendizado. Mas muitos se esquecem que o sofrimento é uma ponte de partida para a evolução. E se afundam dentro daquele sofrimento, se afundam naquele mar de dor, de tristeza, e escolhem justificar a sua inércia com o sofrimento. Escolhem justificar a sua ausência de forças com o sofrimento. Muitos. Aí eles perguntam, por que eu estou sofrendo? É por isso. Porque basta que você pense que tem que parar de sofrer para você agir, para você mudar, para você se transformar. Você só sai de onde você está quando você se incomoda no lugar que você está, na medida em que você não quer mais estar ali. Então, se você não quer mais sofrer, mude, cresça, aprenda, transforme-se, evolua. Essa é a importância do sofrimento. Exu é vaidoso? Moço, assim como outras entidades, alguns de nós carregamos resquícios da vida humana, aqueles que a tiveram. Então é natural que você encontre guardiões, guardiães, caboclos, pretos velhos, que tenham uma afinidade, um interesse por algum tipo de instrumento. Por um chapéu, por uma bengala, por uma capa, por um marafo, seja o que for, é natural que você encontre. Entretanto, O que vocês muitas vezes não sabem é que a necessidade desse tipo de instrumento vem justamente para fazer com que o outro acredite que ali tem alguém. Porque, infelizmente, muitos daqueles que são atendidos no terreiro precisam disso. É. Precisam ver num preto velho um chapéu de palha, um cachimbo para acreditar que é um preto velho. Precisam ver um Exu de capa, bengala, cartola, fumando cigarro, para acreditar que ali tem um Exu de lei, tem um guardião. Então, muitas vezes, o que vocês entendem como vaidade daquela entidade é simplesmente um instrumento para fazer com que você acredite mais ainda nela. Às vezes é só uma vestimenta para que você se sinta confortável, para que o seu coração se abra. Muitos chegam na frente e querem que a gente adivinhe tudo o que está acontecendo com a vida deles. Moço, a gente vai adivinhar? Adivinhar não vai, mas a gente sabe. Não é adivinhação. Só que muitos chegam com um coração tão fechado que não permitem revelar aquilo que passa na frente deles. E eu, sinceramente, moço, eu não tenho necessidade alguma de provar para ninguém que eu sei ou não da vida dela. Eu estou aqui para ajudar. Se ela quiser a minha ajuda, ela vai ter. Agora, se ela quiser que eu prove a minha capacidade de ajudá-la, de interpretar o problema pelo qual ela está passando, eu não faço questão alguma e ela pode seguir o caminho dela com tranquilidade. Em que consiste a ajuda de Exu? Só aconselhamento? Ou, sobretudo, depois do aconselhamento, o corre que o senhor faz no astral? As duas coisas, moço. De nada adianta nosso trabalho, nosso corre, se vocês não acreditam e não aceitam aquilo que nós sugerimos. Ah lá. Moço, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Sim. Se você vem com um problema, eu vou tentar ajudar da medida que for possível. E aí nós vamos tentar resolver. Agora, se você não acredita na minha ajuda, eu posso fazer o que for no universo astral, que isso não vai acontecer. Não é verdade? É. Às vezes, a nossa contribuição no astral é pífia comparado à transformação que fazemos dentro do coração de vocês, através das palavras. Muitos de vocês veem problemas onde não tem. Se um problema não tem solução, não é um problema. Muitos de vocês se desesperam tentando resolver todos os problemas da vida de vocês, tudo de uma vez só. Pra quê, moço? Pensem nos problemas como se fossem emaranhados, como se fossem novelos de lã. De que adianta você tentar separar vários novelos de lã ao mesmo tempo? Guarda cada um numa caixinha. Abre uma caixa de cada vez na medida que você está preparado para desvendar. De que adianta a tesoura que você vai cortar e vai dilacerar tudo e vai ter várias pontas e você não vai saber qual puxar? Vai aos poucos. Então, o primeiro passo é o entendimento, é o aprendizado, é o ensino, é a instrução. Para depois fazermos nosso trabalho no universo astral, na medida em que vocês compreenderam a mensagem que passamos. Na medida em que vocês compreenderam a mensagem que passamos. Moço, nenhuma entidade sabe de tudo. Nenhuma entidade sabe de tudo. É preciso humildade do médium para reconhecer. A minha entidade não sabe de tudo. Não há mal algum se você me fizer uma pergunta num atendimento e eu falar, vou corrigir e vou procurar saber. Não tenho essa resposta ainda. Não tem mal algum, moço, falar isso para a pessoa. É muito melhor você ser sincero do que você inventar, do que você falar o que não é verdade, do que você falar que vai trabalhar em cima daquilo. Então, a entidade, ela é sincera, ela é transparente. O médium precisa ter essa consciência, porque nós falamos, não sei, vou corrigir, vou rondar, vou trabalhar e trago a resposta. Agora, é difícil para vocês permitirem que isso saia da boca. É difícil para vocês permitirem que isso saia e alguém escute o seu grandioso Exu falando isso. Que mal tem? Qual é o problema? O senhor sabe que o primo de um dos médiuns, Dr. Fritz, O seu... senhor Roberto Barbosa, lá da Casa da Caridade, ensinou a ele uma coisa e ele me passou, que ele disse que foi importantíssimo para a caminhada mediúnica dele. E eu quero que o senhor comente essa coisa que ele ensinou. Ele ensinou o seguinte: nunca, mas nunca mesmo brinque com mediunidade ou diga que você está sem estar. Porque aí derrota tudo. Como que o senhor vê, ele viu isso como a coisa mais importante? Nunca mude a voz, nunca dê nome, se não é o espírito. Nem imite outro espírito, porque isso é uma coisa sagrada, não é para brincar. Como que o senhor ensina para a gente isso? Moço, se você resgatar um pouco o início da nossa conversa, nós tocamos nesse assunto foi mesmo. Na medida do mais importante para o desenvolvimento de um médium. Esse foi um dos conselhos atrelados a isso, a algo mais importante no desenvolvimento de um médium. É a sua sinceridade, é a sua humildade, é você não ter pressa. Seu Exu não está ali, seu guardião não está ali, se a entidade não está ali, por que que você vai mentir? Por que que você vai inventar, moço? Não tem necessidade. E poucos de vocês entendem a gravidade disso. Vocês, às vezes, pensam que é simplesmente uma necessidade que vocês estão satisfazendo, vocês estão só passando à frente. Mas passar à frente, moço, significa muita coisa. Olha aí, tem abertura para espírito. Exatamente. O que é isso? Na medida em que você força com que esteja alguma coisa ali, você está abrindo ainda mais o seu canal de comunicação. E se a entidade não está ali, o outro vai vir. E aí não vai vir coisa boa. Porque você está querendo na mentira? Você quer usar da falsa sinceridade? Quer fingir? Então tá bom. Aí vai vir alguém que sabe fingir. E aí eu tenho certeza que o médium não vai gostar das consequências, moço. Por isso, esse ensinamento foi de grandiosa sabedoria. E é o que você, seus companheiros, os demais médios devem carregar para sempre no coração, para sempre na trajetória de vocês. Sejam sinceros com vocês mesmos. Porque se você não é sincero com a sua entidade, você afasta ela de você. O moço, o índio que estava aqui, falou sobre isso. Médium que não é verdadeiro não presta. Como é que você vai confiar num médico que não é verdadeiro? Seja verdadeiro. Seja verdadeiro com a sua entidade. Moço, vocês não escolhem quem trabalha com vocês. Nós escolhemos vocês. Então, se vocês tiveram o privilégio de ser escolhidos, valorizem isso, respeitem. Usem com sabedoria. Usem com discernimento. Aceite que ali não é a hora ainda do seu Exu chegar. Não é a hora ainda do seu Exu trabalhar. Não é a hora ainda de você incorporar, de você fumar, de você dar consulta. Mas vai chegar a hora. E não significa que a sua entidade ou a sua mediunidade não está sendo trabalhada, não está sendo desenvolvida. Poucos sabem disso. Poucos sabem disso. Mas existe uma grande parcela de pessoas que vêm ser atendidas, que estão aqui mais para ajudar do que para ser ajudadas. Isso é fácil de você notar durante uma gira, durante um trabalho. Existem pessoas que ficam serenas, tranquilas até o final. E quando vem conversar, às vezes não tem nada para falar. Ela está trabalhando, a entidade dela está trabalhando, a mediunidade dela está sendo desenvolvida. E ela está lá parada, sentadinha, quietinha. Não está dançando, não está falando, não está fumando, não está bebendo, não está fazendo nada. E aí? E por isso é menos importante. Vocês que pensam. Esse é o trabalho, um dos mais importantes que acontecem numa gira, é o trabalho silencioso, é o trabalho que você não vê. Porque o confronto entre o bem e o mal, ele acontece o tempo todo. E em todo confronto, a melhor arma é aquela que você usa em silêncio. Então imagine a importância de um médium que está lá concentrado, está lá mentalizando, doando a energia dele para que aquele trabalho naquela casa aconteça. Claro. Nós estamos chegando nos minutos finais. Pedi ao senhor duas coisas antes da vossa mensagem final. Qual que é o propósito da vida e o que acontece depois da morte? Moço, eu não poderia dar outra resposta a respeito do que acontece depois da morte. É que Você só vai descobrir quando você morrer. Como é que eu ia dizer outra coisa? Não é? Qual é a necessidade de eu lhe dizer o que vai acontecer? Se ainda vai demorar um tempo para que aconteça. Isso explica muitas vezes por que nós não dizemos tudo que às vezes vocês querem ouvir da entidade. Se eu vou dizer tudo o que vai acontecer, aí você vai ficar esperando que aconteça e não vai agir. Eu preciso da sua ação. Ou às vezes eu preciso que você erre. Por isso que não adianta eu te revelar o que tem depois da morte. Mas eu posso lhe dizer a importância do processo de desencarne. O processo de desencarne é um despertar para a vida verdadeira. E é um processo que vocês fazem todos os dias. Moço, a partir do momento que vocês nascem, vocês estão morrendo a cada dia. Vocês morrem todos os dias e acordam todos os dias. Vocês renascem todos os dias. Quando você vai dormir, aquele dia está se encerrando e no outro, um novo dia está começando. Então você está reencarnando para um novo dia, uma nova oportunidade. E se você trouxer isso para um prazo extenso, assim é a vida. Aí você vai acordar para uma nova oportunidade, para uma nova caminhada, para um novo aprendizado, para uma nova evolução. O que tem depois da morte, um dia cada um de vocês vai descobrir. Mas a importância dela é que vocês precisam ter desde já. Não é ter medo, é respeitar. É entender como algo fundamental no processo evolutivo de cada um de vocês. Cada um de vocês. E a outra pergunta que você me fez... Qual que é o propósito da encarnação? Moço, uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. E o homem lá de cima, ele é tão bondoso que ele te dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Talvez várias. Talvez até infinitas. Para que você cresça. Para que você aprenda. Esse é o propósito da reencarnação. Você saber perdoar. Você saber aprender. Você saber crescer. Você saber se reconhecer. Você saber enxergar. Esse é o propósito. Você aprender a cada dia e a cada nova reencarnação que você tem. Seja ela pequena, todos os dias da sua vida, ou seja, a reencarnação maior que você passa de uma vida para outra. Qual seria, então, para o dia de hoje, a sua mensagem final? Moço, eu poderia deixar uma série de mensagens aqui que tocariam o coração de vocês. Mas eu vou deixar a mensagem que eu deixei para o meu cavalo na primeira vez que cheguei. No dia que ele me conheceu como João Caveira. É você não ter medo de praticar a bondade. Não ter medo de ajudar as pessoas. Não ter medo de alguém errar com você novamente. Não tenha medo disso. Porque você vai errar mais de uma vez. Por que que o outro não pode errar? Não se preocupe em se aquela pessoa vai lhe machucar novamente. Porque existem nós à frente de vocês para cuidar disso. Vocês têm que ficar espertos, sim. Mas nós estamos mais espertos ainda que vocês. Pode ter certeza que nós guardamos vocês. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, moço. A oportunidade, ela tem que ser dada. E cada um usufrui da maneira que é mais atrativa, que mais lhe apetece. Então não tenha medo de ser bom, não tenha medo de ser gentil, não tenha medo de ajudar, não tenha medo de abraçar, de acolher, de ensinar. Mesmo se aquela pessoa errou várias vezes com você. Essa é a verdadeira bondade, essa é a verdadeira caridade. É você não esperar que aconteça algo negativo. Acredite na essência da ação que você está tomando. Porque esse é o verdadeiro caminho e essa é a evolução que você vai conquistar verdadeiramente dentro do seu coração. Ah, claro. Parece que para vocês é uma série de reflexões em torno do respeito a si próprio, à vida e ao próximo. Com certeza. Com certeza. Moço, na vida de vocês tudo se entrelaça. Tudo está conectado. Uhum. Então você precisa respeitar você próprio, uhum, para ter sinceridade nas suas ações. Porque se você não respeitar a si, você não vai ser verdadeiro nas suas ações. Uhum. Agora, você não pode tomar ações desenfreadas, descabidas e impensadas. Você precisa pensar se a sua vontade, ela não está interferindo no outro. Ela não vai estar machucando, vai estar afetando o outro. Então você precisa ser sincero com você, sincero com as suas ações, e pensar e respeitar o seu companheiro, o seu próximo, o seu irmão, a sua irmã, aquele que está ao seu lado. Claro que sim. Muito obrigado, Sr. João Caveira, por essa oportunidade de estudo com vós. Eu que agradeço, porque não foi só você que aprendeu, eu também aprendi. Oh. Nós estudamos juntos. É. Nós estudamos juntos. Moço, aqui é uma via de duas mãos. Sim. É um caminho mútuo. É por isso que muitas entidades cumprimentam tocando os ombros da pessoa. É? Em sinal de igualdade, moço. Ah. Se o meu ombro toca no seu, nós estamos na mesma altura. Independente se você é mais alto ou mais baixo que eu. Nossa. Então, quando eu estou aqui falando, eu estou aprendendo. Estou aprendendo com o seu aprendizado. Estou aprendendo com a sua atenção, com o seu respeito, com a sua gratidão. Então nós não estamos aqui só para ensinar, nós estamos aqui para aprender. Eu aprendo enquanto me ensino. Eu aprendo enquanto escuto as perguntas que vocês têm. Por isso fica a minha gratidão e o meu respeito por esse trabalho. Coisa boa, muito obrigado. Eu, em nome do diálogo com os espíritos, agradeço ao senhor e à egrégora dessa casa, viu? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Senhor Yuri Lopes? Isso. É, satisfação revê-lo. Como é que foi o trabalho, como é que foi incorporar um Exu para o senhor? Assim, ainda estou aprendendo bastante a diferenciar essas energias, que cada entidade tem uma maneira diferente de trabalhar, deixa uma energia diferente, deixa um aprendizado diferente. Mas assim, é uma oportunidade, é uma experiência maravilhosa. Eu sou muito, muito grato por essa oportunidade, por poder trabalhar com o seu João, por poder conhecê-lo cada dia. É assim, é fantástico. É uma sensação de aprendizado, de crescimento, de realização. Explica uma coisa pra gente, por que a Umbanda? Assim, eu aprendi na Umbanda que não existe um porquê racional. Né? Eu vim de uma religião que era racional, que era o Espiritismo. Né? Então, uhum, era uma doutrina, um conjunto de princípios que você pode justificar com a razão. E a Umbanda não tem. A Umbanda é sensação, a Umbanda é sentir. Uhum. E é isso que me alimenta. É sentir. É ver, é me emocionar, é sorrir, é abraçar, é lidar com as pessoas. Então, por isso a Umbanda. Quando você faz uma pergunta a respeito de alguma coisa que a pessoa fala sorrindo, é porque ama, meu irmão. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo aqui na Bahia, hoje também através do seu aparelho mediúnico, Yuri. Obrigado. Gratidão. Então, antes de você abrir o seu coração e acreditar que você está fraco, uhum, alimente a sua fé em primeiro lugar. E converse com o seu guardião, mentalize o seu guardião para saber o que ele realmente precisa, o que ele realmente quer de você. Se ele naquele momento prefere uma oferenda ou a sua fé, o seu amor, a sua devoção, o seu respeito, a sua gratidão. Nós, enquanto guardiões, nós nos preocupamos com os nossos guardados, com aqueles pelos quais nós zelamos. Mas nós não colocamos expectativa neles. Muitas vezes eles vão nos decepcionar, mas nós estamos ali para ajudá-los a levantar. Todos vocês vão tropeçar. É normal.